Pisa no galho, pisa no toco, pisa de frente, pisa no coco. Pisa no galho, pisa no toco, pisa de frente, pisa no coco. É nirim, é nirim, é nirim, é nirim, pirim, pim, pim. É nirim, é nirim, é nirim, é nirim, pirim, pim, pim. Pisa no galho, pisa no toco, pisa de frente, pisa no coco. Pisa no galho, pisa no toco, pisa em frente, pisa no coco. É nirim, é nirim, é nirim, é nirim, pirim, pim, pim. É nirim, é nirim, é nirim, é nirim, pirim, pim, pim. Pisa no galho, pisa no toco, pisa em frente, pisa no coco. Pisa no galho, pisa no toco, pisa em frente, no coco. É mirim, é mirim, é mirim, é mirim, pirim, pim, pim. É mirim, é mirim, é mirim, é mirim, pirim, pim, pim. Ele não podia faltar na sua encruza, vem pra trabalhar. Ele é Exu mirim, é protetor da porteira. Ele é Exu mirim, é protetor da porteira de Ciconga. Salve, Exu mirim. Aí, Exu mirim, Exu mirim, hoje, mano. Boa noite, trota. Boa noite. Salve a força de Exu mirim. Salve. Salve a força de seu tranquinha. Salve. Querendo falar comigo, trota? Sim, senhor. Quem que tá pegando? Quer conhecer aí a linha de mirim, saber qual é que é que tá pegando desse lado aí, vai. Tá pegando um monte de coisa. E vai pegar muito mais, né, trota? É? Pelo que eu tô vendo. Uhum. Você quer falar comigo? É. Tô sabendo suas caminhadas. Uhum. Suas caminhadas tá complicada. Tá. Tá complicada. Uhum. Mas é assim que começa, né? É. Se é chegado meu, já falou com os amigos meus. É. Eu vou sentar ou vou ficar em pé? Se quiser sentar, você escolheu o lugar. Não gosto muito dessa luz de vocês. Não. Me atrapalha um pouco a minha energia. Né? Mas pro seu trabalho. Tá valendo. Tá valendo? Esquece, desliga. Tá valendo. Tá valendo. Se quer sentar, o senhor que escolhe. Eu sento no chão mesmo. No chão? Não é porque eu sou no chão. Não. Mas eu prefiro. Tá é bom. Melhor, não é? É? Tá bom, é melhor realmente. Cadê minhas vestes? Eu pedi. É? Pedi uns presentes aí, só me arrumaram o boné. O que você tá dizendo? Ô, Exu mirim, o que, que é Exu mirim? É um guia. Um guia? É um tudo diferente. Uhum. Sabe o que, que é? Uhum. Tem muitos por aí que pensam que eu sou filho do diabo. Eita. Eu não sou filho do diabo. É assim. Se eu venho para trabucar aqui dentro, eu tenho que andar conforme as leis. Não é assim? Sim. Eu preciso de alguém para confiar em mim. E tirar essa coisa da cabeça de muitos que pensam E Exu Mirim só vem para fazer maldade. Eu gosto daqueles que gosta de bagunça, que gosta de uma cocaína, que prefere uma pinga. Me dá energia. Uhum. Mas não quer dizer que eu vou fazer diferente. O trutão ali, uhum, esse que toma conta aqui, é um chegado meu. De vez em quando eu vejo ele aí com essa converseira dele. Eu não sou muito de conversa, não. É? Gosto de conversar, mas não sou muito de conversa. Porque o negócio comigo já é agir, né? É. Sabe como é que funciona? Coisa é complicada. Batida é doída. Gosto de estar pé daqueles mano, aqueles truta, que prefere muito, muito mais a má consciência do que a falta de consciência. Mas eu estou caminhando junto com eles. Estou conseguindo alguma coisa? Estou tentando. Mas aí vai depender mais do truta grande, né? Que é o Deus dos seis. E pode ser Deus meu também. Só que eu vou deixar um recadinho. Recadinho amigável. Ninguém tem medo de mim. Tem muitos que tem medo de mim e falam que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. E eu só venho para trabucar, para fazer a desordem. É. Para faltar com respeito. Para tirar o sossego de quem pode. E eu não sou assim. O tranquinho não é assim ou a linha não de mirim? A minha linha é igual a dos outros. Igualzinho. A diferença é que eu sou Exu Mirim. Tenho 16 anos. E pronto. Tô aqui em evolução? Tô querendo. Mas, mano, vamos conversar uma coisa séria. Vamos. O mundo dos seis. É. É difícil. Difícil? Que mentirada, que podridão. E tem muitos manos que me escutam, mas não me compreende. Está entendendo? É. Sim. Escutar, me escutar é fácil. Me entender que é difícil. O que é que eu vim para fazer? Você sabe? O quê? Eu vim para trazer a doutrina desse bando que não sabe o que é a doutrina. Os truta, que vivem aí nas noitadas, nas bagunças, pensando que é os bons. Sabe como é que é? Achando que é mais inteligente do que eu. Nossa. E mais inteligente do que eu, é só eu. E ninguém é mais inteligente que eu. Porque muitas das vezes, a caminhada de vocês eu conheço. Só que vocês têm a vergonha de assumir o que, que vocês são. Vocês escondem, escondem, escondem, escondem, não adianta nada. Vocês são as caminhadas também, viu, moça? Sim. Mas eu não estou aqui para fazer bagunça. Eu tenho que passar a ordem para quem toma conta aqui. Tem que trabucar conforme que é falado. E passar a ordem para quem toma conta? Que saiu daqui, todos que saiu daqui e não voltou mais, tem muitos que ainda vão voltar, pedindo perdão pelo erro que fez. Esse estruta está só vivendo um momento. Está só passando um tempo. Está só se enganando. Tá entendendo? Sim. Achando que sabe demais. Confunde eles mesmo. Eles mesmo têm um problema de confundir eles mesmo. É tão fácil resolver, não é não? É. E eles mesmos se confundem. Aí vira pra mim e fala que eu que sou confuso. Eu que sou difícil. Eu que trago problema. De qual que é? Trago problema pra ninguém não. Simplesmente são pessoas desinformadas, menos evoluídas do que eu, que pensa que eu sou Exu que faz maldade com os outros. Exu Mirim não quer dizer que seja pequeno. Eu tenho 16 anos, conheço as caminhadas deles tudo, mas estou aqui para ser diferente. Agora, se o momento é de parar e pensar o que vai acontecer, esquece depois, pensa no agora. Tem uma coisa que eu fico impressionado com você. Sim, senhor. Você faz esse trabalho seu, fez com alguns, né? Sim. Das minhas falantes. É. Que até o momento não teve nenhum mentiroso, porque ninguém consegue mentir um Exumirim. Oh. Que uma não consegue passar por um Exumirim, não sei porquê. Estruda tem medo, né? O buraco aqui é mais embaixo. Mas eu queria arrumar um. Tivesse a coragem de passar por mim. A ciência de vocês é muito boa. Sabia que eu sou dono do nada? Não, senhor. Nada tem gente. Chega lá e quer dar onde mandar lá dentro. Quem manda sou eu e pronto. Tem que passar por cima de mim para mandar lá. E ninguém manda. Beber ou não bebo não, né? É, tia? Alguma coisa que moia. Tem uma coisa molhada aí? Tem. Pode ser guaraná? Pode ser. Até gosto. Mas se tivesse alguma coisa assim mais... Não, truta, pode deixar. Pode ser a guaraná mesmo. Não, não. Não tô cerveja. Muito. Não, eu também faço. Tô cerveja. Também faço uso disso. É. Pra mim seria melhor aquela preta. É. Cerveja preta? Não, mano. O outro. Coca-Cola. É, eu gosto daquilo lá. Ah. E coloca lá dentro algumas coisas lá pra amargar mais um pouco. É a minha predileta. É? Mas e hoje então? Aí o Trutão ali falou que não é pra mim fazer uso não, moça. Não é? Precisa não. Tá bom. Ele disse que é pra mim só conversar e pitar. Então me enche de pito. O que você quer saber de mim? Se o senhor com 16 anos não está passando uma imagem ruim para as famílias que estão assistindo e querem dar exemplo para os adolescentes não fumar. Por exemplo, para ninguém. Por exemplo, eles não pegam, que é bom eles não pegam. Eu podia estar aqui fazendo uso de qualquer coisa, que eles vão lá e fazem uso do que não presta. Que exemplo? Tem pai e tem mãe, truta, que dá exemplo bom. E eles não pegam. Quem vai ser eu para fazer alguma coisa diferente? Claro. Isso não vai diferenciar, não. Eles têm que preocupar, não é com o meu exemplo. Eu não estou aqui junto com vocês. Eu sou só um espírito. Tem que começar a preocupar mais, truta. É com quem está aqui, de carne e osso. Aí que é o problema. Agora, se esses aí não preocupam, eu dou um exemplo aqui, que eu não faço uso disso, que eu não faço uso daquilo, certo? Sim. E aí? Quando eles param de me ver, vai lá e faz o errado. Faz o errado. Olha o tanto de exemplo bom que tem por aí. Alguém segue? Então. Sempre faz uma coisa errada. Agora, eu deixar de gostar de alguma coisa, isso é um gosto meu. Aí é diferente. É um gosto meu. E gosto meu, não vamos discutir. Tem muitos aí que nunca nem viu o que eu já vi. E pensa que já viu. Que é inteligente, que é poderoso e não tem humildade. E aí? Qual que é a diferença? Exemplo não é de dar esse exemplo como espírito, não, moço. Aquela coisa de falar assim, vou lá, vou fazer e vou mostrar. Se eu der um bom exemplo aqui, será que eles vão ver isso lá? Eu duvido muito. Por que, Exumirim, você acha que a gente tem dificuldade de, com ou sem exemplo, decidir fazer o que sabe ser certo? vezes, a tiozão fica pegando meu pé. Deixa eu solto, sou solto, eu consigo, deixa eu solto. Fica aí me privando das coisas. É porque não quer que eu fale muita coisa, sabe? Tipo assim, conversar muita gira porque diz que é feio, que vai dar um mau entendimento pra quem tá aí. É. Sou eu, deixa eu trabucar do meu jeito. É não, tiozão? É assim. Porque senão vai começar a correria esquisita aqui. Ou então eu pego o meu e vou embora. Que isso, fica aí. É, porque muitas das vezes aí eu quero fazer uma correria diferenciada, o tiozão não tá afim de ver, fica aí me cortando a minha conversa, fica me tirando. Ué, deixa eu ser o que eu sou. Eu sou assim, deixa eu falar do jeito que eu gosto de falar aí, do jeito aí dos malandros aí. Os caras que gostam de fazer uma coisinha daqui, umas correrias de lá, umas correrias daqui. Nós estamos juntos aí. Sempre juntos, não é não, mano? É. Bom, deixa eu ser o que eu sou. Não estou aqui para enfeitar nada. É para ser o que eu sou? É. E daí? É isso que eu quero ver. Eu sou isso e pronto. Não adianta depois, na hora que eu for aí, dar umas correrias aí, chegar para mim e falar, mudou tudo. Mudou tudo nada, eu sou assim. E o tiozão fica aí falando aí na minha orelha aí. Ele sai fora. Fala aí, o que você falou mesmo? Perguntou aí. Não lembro. Você é um adolescente revoltado? Não. Eu não sou revoltado. Eu nunca nem fui encarnado. Como é que eu sou revoltado? Sou um adolescente, vivo aí nas caminhadas dos truta aí. É. Faço as correrias junto com eles. Tô tentando arrumar a cabeça deles, as cacholas deles. As cacholas deles é tudo bagunçada. O que eu preciso? Sabe aquela coisa, tio? De falar aquela coisa assim? De quando a coisa tá muito danada, chama Exu Mirim que resolve? Continua do mesmo jeito. Trabuquei aí muito pra minha tiazona aí, ó. Tua tiazona aí que pediu muito a minha ajuda aí. Tava com os problemas aí, pediu aí, vai lá, resolve lá, porque... O cara lá enfiado na droga, enfiado na coisa errada. E eu fui lá e arrumei, né não? Sim. Pediu minha ajuda, eu vou lá. É. Só que aí tem aquela coisa, né tiozão? Tem que aguentar a empurrada, porque a empurrada é doída. Tem uma empurrada que é devagar, que é do tiozão ali. E tem a minha que é mais doída, né não? É. Aí fica aquela coisa, quando a poeira vai baixando, vem uma ventania e levanta ela de novo. Começa tudo de novo, aí chega eu de novo e dou um jeito de levantar ela mais um pouquinho. Ou vai aprender do jeito, tio, ou vai cair. Não tem jeito não, hein? Ou anda do jeito que eu quero, ou não anda. E para com esse papo de virar pra mim e falar que eu sou filho do capeta. Eu não sou filho de Lúcifer, não. Nem pai, nem mãe eu tive. De qual que é, nunca nem fui encarnado. Nunca vim nesse mundo de vocês. Não sei nem como é que é essa coisa aí de corpo, de sangue. Aí fica aí uns tiozão tirando onda comigo. Falando que eu já fui, que eu isso, que aquilo. Tá bom aí, que eu já fui meio gostosão aí. Já fiz umas correrias erradas aí, tio. Fiz umas correrias erradas. E fez umas correrias erradas aí que me deu muito problema. Mas não vou falar com você não. Se o tiozão tá querendo ele evoluir, também tô querendo aí, ó. Não, mas fala aí, pô. Aí, tio, é isso que eu tô falando. Muitas das vezes, o tiozão fala assim, ó, você vai lá e conversa direito. Fala a mesma coisa, bagunçada, que você conversa umas coisas muito estranhas. Falei, quem da correria me entende, não? É. Ou não me entende? Vocês não é burro? De qual que é essas escutas? Todo mundo falando a todo momento as coisas estranhas aí, ué. Aí só porque uma entidade vai falar que é diferente? Cadê a hipocrisia de vocês? Ei, ué. Aí vira pra mim e fala assim. Tem uns aí que tem esse jogão aí de não sei o que, de bola pra um lado, bola pro outro. Que mano é bola? Mas não é bola, essa coisa de bola não vira não. Meu negócio é caminhada. Quanto mais difícil a caminhada, melhor pra mim é. Por isso que fala, quando tá difícil, chama Exumirim, que ele vai lá e resolve. E eu resolvo mesmo, tiozão. Não é pra falar não, as coisas mais difíceis é comigo mesmo. É, você se resolve, mas de um jeito bem agradável, né? Tô tentando. É, tinha um computador, disse que o Chumim foi lá, eu falei, putz, seria bom um computador melhor. Estragou o meu computador. Pois é, tem coisa que tem que jogar no lixo, não é não? Mas tava bom, pô. Não, tiozão, você que pensa. Tem muita coisa que aparece se olhando, tá boa, mas por dentro é podre. Não é não? Você vai ficar aí arrumando, arrumando, arrumando, ou não presta, joga fora. Nossa. É igual essa cabeça de vocês, de qual que é, muda esse pensamento. Não tá bom? Joga fora, tiozão. É. Abra a cabeça, joga tudo pra fora e começa tudo de novo. Vocês têm uma chance aí, ó, muito boa. Agora, difícil pra mim é aceitar que vocês se aceitem. Que vocês nem mesmo se aceitam lá, de qual que é. É um tal de apontar o dedo na cara do outro. É um tal de apontar um que eu sei melhor do que o outro, que eu sou melhor do que o outro, qual que é, ninguém é melhor do que ninguém não, hein? Se fosse falar de melhor pra todo mundo, eu sou melhor do que todo mundo. É mesmo? É não? Sim. Já é. Já é mesmo. Então, e no final, eu vi, foi chato, foi tudo, fazer as trocas, no final foi melhor. Mas foi melhor, sabe por quê? É. Tem coisa que precisa de começar do começo. É. Vocês têm que parar com a mania de ficar segurando coisa velha, de qual que é, o que é velho é velho. Muitas das vezes vocês ficam quebrando coisa que não dá mais passagem, sabe? As coisas assim que vocês ficam ali quebrando cabeça, de qual que é, para de quebrar cabeça, tiozão. Aí vocês quebra cabeça, não resolve nada, eu, hein? Essa correria de vocês é muito estranha, eu fico pensando, sabe? No momento que eu fico ali, ó, tiozão falou que é pra mim ficar ali tomando conta ali, ó, da tronqueira ali, eu falei que nada. Que nada que eu vou tomar conta, isso aqui já é tudo meu. E cada um que entra, tiozão, tem a minha proteção aí. Aí eu sou uma entidade forte, né não? Eu sou mesmo, me considero mesmo, que eu não corro de briga não, sou que nem o tiozão ali, ó. Tô junto com ele ali, ó, grudado, juntinho, nós dois, só no pega-pega. Ele pra um lado e eu pro outro, é claro. Conta aí, Mirim, um desses casos que chamaram pra você resolver, mas queriam que você resolvesse só metade do negócio. Desse foi lá na voadora. Primeiro da voadora mesmo. É voadora pra cima e pra baixo. Quebrou qual que é? Tudo. Pede aí pra mim resolver as coisas que é metade. Não faço nada pela metade não. Qual que é? Ou eu faço tudo ou não faço nada, né não? É. Agora você quer ou você não quer, né não? Você vai começar a fazer aquele joguinho de molenga. E é isso, o sujeito homem, qual que é? Sujeito. Eu faço as coisas assim, se não der certo do meu jeito, eu vou mesmo na voadora. Aí aprendo de um jeito ou do outro, não é não? Nossa. Eu tô precisando das voadoras aqui dentro, não é não? Olha. Pra dar uma aprendizada aí pra moçada aí que tá se achando. Ei, tiozão, você não tá sabendo da correria. E eu tô aqui é pra isso, né não? Tô aqui é pra fazer a diferença, junto com o tiozão ali. É, pra incomodar. Ah, não é pra incomodar, que eu não quero incomodar ninguém não. Tá sacando? Quero fazer a diferença do meu modo, sabe como é que é? Como é que é? Diferença aí, tiozão. De pensar que eu sou o cara mesmo, eu sou mesmo e pronto, acabou. Outra coisa, é igual quando eu cheguei aqui todo timidão aí, ó, porque o trutão ali tava segurando as broncas aí, pensando que eu ia falar demais. De qual que é, eu falo que tem que ser falado, não tô aqui pra inventar nada. Não quer me ouvir, fecha as orelhas, né não? Vé. Agora uma coisa eu te falei, tiozão. Vé. Tem muitos confusos por aí. É. É aquela coisa de pensar assim, que Xumirim tem que ser de um jeito só, né não? É. Eu vi um Xumirim e ele não era desse jeito, qual que é? Então vai lá, fica lá junto com ele. Uhum. Agora, se tiver que vir pro meu lado, que venha com a onda limpa, passar onda, passar onda. Só tá com a cabeça cheia de onda, qual que é? Esvazia aí, mano, esvazia aí, que fica tudo certinho entre nós dois. O que você quer perguntar pra mim aí? Encontro um caso que chamaram você pra resolver, esperavam que você resolvesse só aí pela metade, você foi, aí o pessoal não gostou. Sabe o que que é, tiozão? Uhum. Eles gostam muito de jogar bomba em cima de mim, né não? Bomba. É! Gosta de jogar muitas coisas pesadonas em cima de mim, dizendo aí que eu sou o cara do lixo. É não? É. Que eu vou fazer o lixo, que eu vou fazer a limpeza. Ou de qual que é? Se vocês não me respeitar, não tem como respeitar vocês não, ué. É. Que tiozão vem trabucar aqui, tem o maior respeito, tem a maior coisa aí. Aí passa aí as duas aí, tá todo só ganhando presente, ganhando não sei o quê. Tá bom, o tiozão até aí coopera, né não? Mas eu também coopero. Alguém lembra de mim aí? Não. Aí na hora que tiver um lixo aí, alguma coisa muito danada pra resolver, chame Xumirim, que ele vem e resolve. E de qual que é? Presente ninguém quer me dar não, né? Mas lixo, a maioria quer me dar. Eu meto a voadora mesmo pra cima. Que se foda pra lá, tu nem não. Se não quiser falar comigo, é um favor que me faz, né não? É. Sinto falta, não. Você não tá aqui pra incomodar. Não, não tô pra incomodar, então também não me incomoda, né não? De qual que é, tiozão? É. Põe eu pra trabucar lá, me dá o que tem pra fazer, mas aí fala que eu trabuquei pelas metades. É. Mas também me dá as coisas pelas metades, ué. Ai. Oh, eu, hein? Tá de macação comigo. É. Tiozão quando vai fazer as coisas, é. Tiozão é todo, popa, chega lá bonitão, tem uma capona que vai lá no chão, tudo leva, tudo aquilo. Aí na hora que é pra mim trabucar e de qualquer ficar com ridiqueza. Ficar com o quê? Ridiqueza, não dá as coisas direito. Ah, ficar regulando. É, isso aí mesmo. É. Eu, hein, de qualquer. Fazer escorreria tem que ter o que precisa, né não? É. Muitas das vezes aí fala aí que eu sou ruim. E aí? Eu sou ruim por quê? É. Por que que eles falam que eu sou ruim, tiozão? Porque muitas das vezes também não age certo comigo. E de qual que é? Fica me usando pra coisa ruim, quando precisa pra coisa boa, me esquece. Olha. Ah, de qual que é? Tô querendo também aí, ó. E nas caminhadas do tiozão aí, ó. Tá querendo? Querendo caminhar junto com ele. Quanto mais aí a minha tiazona aqui me traz, também tô caminhando, de qual que é? Também tem que trabucar, ué. Tem aí as requeimoras aí, não chama eu não. Coloca eu ali só pra tomar conta. Por que que não põe eu pra trabucar também? Chama aí que eu dou um jeito da voadora de tudo, ué. De qual que é? Eu sou mano da firmeza, ué. Eu, hein? Aí fica aí, economizando. Aí o outro lá me chama, querendo que eu trabuco, né não? Sim. Mas aí me usa pra fazer as coisas erradas. Eu falo que não vou fazer. Tiozão fica com raiva de mim. Ué? Fala que eu não sou Xumirim. Do voadora também. Que tiozão é esse? Tiozão aí. Vocês falam assim... Nas caminhadas aí. Uns dirigentes de terreiro, assim. É, põe eu lá. Quando a coisa tá bem danada, que a gente bem fodida mesmo, sabe? É. Quando a coisa tá bem apertada mesmo, bem catiguda, aí me chama lá, me dá uma velhinha lá, fala pra me trabucar. Agora eu queria saber de qual que é, tiozão. Por que que não me convida pra uma festa aí? Por que que não me convida aí pra alguma coisa aí, pra uma balada, né não? Na hora de fazer as quisiladas aí, quer me chamar, quer me pôr pra trabucar, e... Tô fora, mano. Faço mais não, acabou. Tô mudando aí, tiozão. Devagarinho tô mudando. Tá? Quanto mais me trouxer, mais eu faço a diferença, não é não? Sim. Agora, se não me trouxer, não tem como vocês descobrir. É. Se vocês não me veem, se vocês não falam comigo, se vocês não me pedem pra ajudar, tô esquecido aí, não é não? Sim. Colocaram ali de enfeite, não é não? É mesmo? Eu não sou enfeite, não. Olha. Agora, se quer um enxumirinho aí, pra trabucar dentro daí da... do terreiro aí, mano, coloca pra trabucar, ué. É? Só que para de me pedir as coisas erradas aí, que eu não vou fazer mais não, sacou? Uhum. Outra coisa, tiozão ali, ó, tá falando altas firmezas no meu ouvido. É? Altas firmezas. Uhum. E eu tô gostando de ouvir o que, que ele tá me falando, sabe? Conta pra gente. Aí, fala um monte de coisa boa aí, né, não? Uhum. Falei que eu tenho que começar a me envolver com os manos diferenciados, né, não? É. E eu tô começando a sair pra outros rumos aí, fazendo outro tipo de caminhada. Porque não adianta aí eu ter uma impressão, né não, tio? Que eu vou ter essa impressão por muito tempo. Ninguém vai me respeitar se eu não mudar minha caminhada, não. É. Vai todo mundo pensar que eu sou aquele, que quando me chamava pra fazer alguma coisa aí, aí, de qual que é? Por que que eu fico sentado no chão? Eu não tenho um trono pra me sentar. De qual que é? Eu não gosto do chão, não. Já tive nessa gira aí, ó. De sentar no chão, né? Não, a gira já mudou. Quem acredita em mim, ó, de qual que é eu, hein? Enquanto não acreditar em mim, eu vou ficando ali, só tomando conta ali daquela... aquela tronqueira ali, ó. Só que eu não fico... só lá dentro, né não, tiozão? É. Dou umas caminhadas por aí. É? Umas caminhadas aí, vou longe. Mas precisar, eu tô ali, que é uma força, né não? É. E eu não é pra falar não, tiozão. Eu tenho uma força danada. É. Que... vou te provar aí a minha força aí, tiozão. É pouca luí, mano. É? Você vai ver. Olha. Porque muitas das vezes perguntar de mim, é. Chumirim tranquinha, é. É muito fácil, né não? Quero ver trabuco. Vamos trabucar, vamos meter a voadora em todo mundo. Meta a voadora mesmo, não mexo com você não, né não? Que você aí é truta aí no meu tiozão. E outra coisa, mais importante, é truta meu também, né não? Ó. Suas caminhadas não é muito parecida com a minha, né? Você é mais sossegado, mais de boa. Sim. Mas eu respeito, tá sacando? Uhum. Respeito, respeito. Mas vou fazer uma gira muito doida aí. Fazer uma gira aí muito doida aí, ó. Mais pra frente aí, vou trabucar esquisito. Nossa. Às vezes faz falta, né não, tiozão? Uhum. Pitar aí um cigarrinho, tomar alguma coisa pra molhar a boca, né não? É. Só que é assim, né? Não vou implorar nada pra ninguém, não. Uhum. O devido valor, né não? Uhum. Equilíbrio. Sim. Tiozão fala de muito equilíbrio, tiozão tá com essa conversa aí de equilíbrio. Então tá bom aí, equilíbrio, equilíbrio. Tô equilibrando. Tô equilibrando algumas coisas que tá desequilibrada. Conheço os truta meu aí, ó. Os exumirinhos aí que vivem nas caminhadas comigo. Eles gostam de fazer. Só que na hora que pergunta, eles falam que não foi eles, entendeu? É. Tô entendendo essas caminhadas deles, não. Ué. Eu, se eu faço, eu falo que eu fiz, não é não? Uhum. Se fiz errado, fez errado, mas assumo que eu fiz. Eu não sou tão hipócrita, não é não? É. Pra esconder certas coisas aí que não vira. Não vai virar. E pronto. De qual que é, assume aí que você é imprestável. Assume aí que você errou. Assume aí que você é fraco. Vocês têm uma mania de ocultar as coisas. Vocês têm a mania de parecer algo que não é, de qual que é, aparece a cara aí. Põe tudo aí pra cair no solo. Eu, hein? Aí depois o bicho pega e fica malucão aí, doidão da cabeça. Que criou na cabeça, né não, tiozão? Põe pra cair no solo. É, cai no solo aí e aproveita, né não? Se não assume o que que é, eu, hein? Ficar escondendo as coisas, fica aí dando o que não entende, fica aí dando o que não entende de cabeça ruim. Tiozão, esse povo aí tem uma mania de dizer que tá com a cabeça ruim. Nossa. Que é tá com a cabeça ruim? Abre a cara aí, ó. Não, mas vai ganhar uma voadora, que vai saber onde vai parar, eu, hein? Oportunidade é pouca, né não? Sim. Você tem oportunidade pra mudar, você muda, né não? É. Então muda, mano. De qual que é? Tá esperando o quê? Cobra fumar? Cobra não fuma não, mané. É. Agora se ela fumar, você aguenta também, né não, tiozão? Com a cobra fumando, ninguém merece, eu, hein? Aí de qual que é? Eu tô falando demais ou você tá falando de menos? Eu que tô falando de menos, ó. Você tá impressionado comigo, né, não? Qual que é o remédio da hipocrisia? Eu sou truta seu. É, mas você pode perguntar pra mim aí o que que você quiser perguntar. Vou perguntar então. Qual que é o remédio pra hipocrisia? Não pode falar voadora. Não, vou falar isso não, tiozão. De qual que é? Vou falar não, remédio pra hipocrisia. É apertar o botão de foda-se. Esse que é o remédio pra hipocrisia. Vai lá e aperta o botão do foda-se e vai se foder. Esse que é o remédio da hipocrisia. Uhum. Porque hipocrisia não tem cura não, tiozão. Eita. Hipocrisia é uma coisa sem retorno, saca? Tem momento que vai vir, tem momento que vai ir, mas no momento ela volta e fica. Quem é hipócrita vai ser hipócrita até desencarnar. Isso aí é coisa da cabeça, entendeu? Eu mesmo, se eu achar um hipócrita, eu aperto o botão de foda-se e não tô nem aí. Eita. Eu não gosto de hipocrisia, não. Aí é por esse motivo aí que eu sou diferenciado. Que fala que eu sou criança. Que mano é criança, tiozão? Eu não sou criança, não. Fala pra mim que eu sou aqueles lá que gostam de balinha e chocolate. De qual que é vir com essa conversa pra cima de mim? Uhum. Posso gostar do chocolate amargo, né não? É. Isso faz bem. Posso gostar de umas coisas azedas aí, umas coisas amargosas aí. É legal. Cada um tem a sua opção de gostar, né não? É. Mas eu sou assim, pronto. Tô nem aí. Agora, o ruim de vocês é a mania de vocês falar que sabe demais. Esconder a carapuça, né não? Sim. E não dar valor naquilo que perdeu. Porque muitas das vezes o que perdeu faz falta no futuro, né não? Isso aí que eu penso. Claro. E qual que é a diferença do trabalho do Xumirim quando em atividade... para favorecer os encarnados com o trabalho do Exu. Uma ajuda, né não, tiozão? É assim, deixa eu te explicar como é que rola essa faixa aí. Tiozão começa a trabucar, né não? Sim. Alguém pede a ajuda do tiozão. O tiozão tá aí trabucando, a coisa tá difícil de desenrolar. Kiko bateu, levantou e mirim, não? Eu conheço essa. Pois é, isso é toda nossa, é desse jeito, não, tiozão? Kiko bateu, levantou e mirim. Isso. Então assim, ó, tiozão começa lá. Mas aí, tiozão, tem umas paradas aí que é meio doido. Tem umas paradas aí que é meio difícil. Não é que o tiozão é fraco, não. É a energia ali que tá diferenciada, entendeu? Sim. Aí chama eu. E eu resolvo. Ele resolve. Tiozão resolve tudo. Sim. Tiozão gosta de resolver. Uhum. Mas às vezes ele me chama pra resolver também, junto com ele, de qualquer. Aí eu resolvo junto. ele me ajuda, eu ajudo ele. Mas quando a coisa tá bem complicada, saca? Isso. Eu vou e faço o que tem que fazer. Sim. Pronto. Claro. Porque caiu, bateu, quicou, levantou. É, menino. Mas vamos falar um pouco desse processo aí. Caiu, vamos pro primeiro. Caiu. Caiu ali é que é, escorregou na própria casca de banana que jogou, que é a hipocrisia. Eu tô entendendo. É, por aí. Caiu, né? Bateu. Bateu aí que sofreu uma repercussão ali do negócio, né? Tô entendendo. Quicou, que é da própria força, deu uma levantadinha. É. Daí viu que tinha força mesmo, pegou, é, pegou o jeito e levantou. Daí tá na sintonia do menino. Tá na minha. Uhum. Tá na minha onda. Oh. Isso aí é minha onda. Só tipo, onda. Isso é minha onda, tio. Já é, já é. Quicou, bateu, levantou e menino. Tá na minha onda. Uhum. Só que aí tem aquele problema, saca? Uhum. Muitas das vezes, tiozão olha pra mim, fala assim, ó, tem aí alguma coisa pra resolver, umas mudanças aí pra fazer, como é que tá, você tá comigo? É. Tô com tiozão. Agora mesmo aí, tem uma aí, uma forte aí pra nós bater, quicar e levantar, né não, tiozão? É. Aí a correria é dura, correria vai ser durona, nós dois, lado a lado. Juntando a força dele com a minha, pronto, resolvido. Certo. Que é isso aí que é a força espiritual, né não? É. Se tá aqui pra mim ser da força espiritual, eu faço parte dessa força espiritual. E se precisar de mim, pode me chamar você também, tiozão. Olha. Eu não tô aqui pra fazer graça, não. É mesmo. Brincadeira comigo tem limite. Sim. Ou melhor, nem limite tem. É. Porque eu não gosto de brincadeira. É. Quer falar comigo? Fala sério. Tiozão gosta aí de dar umas risadonas, muito doida, aí fica pegando as ondas muito doida. Sim, seu Exu. Ele é ele. Claro. Eu não, eu já gosto da coisa mais séria. É. Se pedir minha ajuda, saiba que eu vou ajudar. Saiba que eu vou ajudar, isso é certeza aí, ó, que eu sou truta, truta mesmo. Bem truta. É. Só que não faz graça comigo, não. Se fizer graça comigo, aí eu abandono, né não? É. E aí o tiozão fica falando pra mim, que é pra mim ser mais maleável. Ah, é mesmo? Isso é coisa de frufru, né não? Não, pô. Ah, essa coisa de ser mais maleável. É, ué. Esse nome é meio estranho, ele soa estranho. Soa estranho, menino? É, porque é aquela coisa assim, ou eu sou, eu não sou, né não? É, mãe, daí o povo não chama mais, porque você vem e resolve tudo. É, é aquela coisa, tiozão. É. Tem aquela coisa de karma, né não? É. Vocês têm uma lei aí de karma, uma lei aí de causa e efeito. É. Essa coiseira toda aí que vocês resolvem aí. Que foi o Deus lá que resolveu, né não? Sim. É, foi ele que resolveu isso aí. Pôs lá pra vocês aí, vocês fazem a correria e não conseguem sair do lugar, né não? Nossa. Aí que tá o grande problema. Uhum. Vocês correm, correm, correm e não saem do lugar. Nossa. Aí não chama pro Mina, não. É. Se tá difícil, chama pro Mirim, pô. Mas hoje o pessoal só quer uma ajuda, não quer resolver, Mirim. Por isso que ninguém chama. Não, sabe o que é? Não é isso não, tiozão. Não? O problema é o seguinte. Ah. Ele só tá querendo ajuda. Então. Na hora de comparecer juntinho aí, não quer saber. Então. Esquece até quem fez, né não? Ixi. Aí quando é pra fazer uma montagem aí, ó, muito falsa, uma montagem aí muito criativa. Ah, foi o trutão lá não que fez. Aí não sobra nada pra mim. Uhum. O que sobra pra mim é os lixos. Uhum. Quando é pra fazer algo de lixo aí, chama eu. Nossa. Tô vazando fora. Uhum. Tô escorregando. Tô indo na correria fora disso daí, acabou. E se me chamar pra fazer a sacanagem aí, tiozão? Uhum. Vai levar ela aqui cabe mim ainda. Aonde? Que eu não tô nesse papo mais não. Acabou esse lance. Sim. Você entendeu? Sim. Vende qual que é. Qual que é o seu recado pra quem estraga o aparelho físico com diferentes tipos de vícios e droga? Aí, tiozão. Eu não ponho vício em ninguém, sabe? Uhum. Eu não tô aqui pra pôr vício em ninguém. É. Se faz o bicho é porque quero ver, pô, a culpa de mim não. Então. Eu não curto é isso aí, entendeu? Então. Começa a fazer as coisas erradas aí, vem pôr a culpa em mim. De qual que é? Porque tem que pôr culpa em alguém. Aí, ó, põe a carapuça, mete na cara e assume o que você é. Para de pôr culpa em alguém. Aí você falou da hipocrisia. É. Essa tal de hipocrisia aí, aí se aí a caminhada não foi longa, a culpa aí é do tiozão, é do Exumirim. É da tiozona lá, ó. Tiozona toda bonitona lá. Fala assim desse jeito. De qual que é? Eu, hein? Levanta aí, ó. Começa a fazer a coisa diferenciada. Levanta essa bunda aí de algum canto e vai fazer o que é importante, né não? É. Aí fica pondo culpa em alguém. A mania, tiozão, é isso aí. De pôr culpa em alguém. Isso aí é hipocrisia do mundo dos seis. De pôr a culpa em alguém. E sempre sobra pra quem, né não, tiozão? Pra nós mesmo. Só que isso tá mudando. Isso vai mudar, tiozão. Vai chegar o momento que as coisas vão entrar tudo nos eixos. Vai. E eu tô achando é bom, porque aí vai chegar o meu momento, né não? Que eu também tô querendo mudar. Certo. Eu também tô querendo fazer a evolução aí, a danada da evolução. Que vou falar uma coisa pra você, tiozão. Ô, coisinha difícil, mano. É? Essa evolução é difícil. Só que a evolução é difícil a partir do momento que você não é capaz de fazer. Aí ela é difícil. Mas a partir do momento que você é capaz de fazer, ela não é mais difícil não, tiozão. Ela é de boa. De boa. E é isso que eu tô fazendo. Tô tentando fazer a evolução ser de boa. Tá. Aí tem muita coisa que vai rodando, né não, tiozão? Rodando, né? É, tem umas coisas muito doidas. Não, é. Eu fico aí pensando, às vezes eu me pego ali pensando em certas coisas, em certas conversas que eu escuto. Ah. Certas coisas assim. Que é esses. Esses tiozão aqui de dentro, pensa aí que só o trutão ali que vê. Eu vejo muita coisa entregue quentinha pra ele, tiozão. Olha. Ei, tiozão, você tá por fora. Nossa. Vou lá, escuto, trago quentinho pra ele. E ele acha bom, entendeu? É, ué. Porque tudo que eu trago aí faz a diferença. Faz. Agora, só que não aprende quem não quer, não? Nossa. Que tá aí na cara aí, estampado, que é certo, que é errado. Tá. Realmente. É, tá tudo estampado aí, tiozão. Tudo aí, ó. À vista pra vocês verem. Não quer ver porque não quer. Aí se dá um de cego. Se dá um de tapado, né não? Nossa. Aí depois fala assim, sou fraco, não sou pensador. Quem é pensador é poeta, de qual que é. Cada um de vocês aí é pensador. Mas pensa aqui, ó. Pensa com a cabeça firme. Dá valor aqui nas coisas que tem, tiozão. Sabe o que, que é que acontece na vida de vocês? Que muitas das vezes o pouco para vocês é muito pouco. E o pouco para vocês, daqui um tempo, pode ser muito. E vocês não dão valor. Aí que tá o problema, o tiozão fica bravo mesmo. Ele já é bravo, não é bravo ainda. É. Nossa. E vai indo, né, tiozão? É. Essa gira girando aí, eu tô só indo junto. Só que aí, vou deixar aí um recado bem da hora pra vocês. Da hora. Bem da hora. Exumirim também quer evolução, saca? Exumirim não tá querendo destruir nada não, tá querendo fazer a diferença. Acabou aquele tempo que Exumirim é usado pra lixo. É. Dá valor no seu Exumirim. Olha aí o truta que você tem, cuida direitinho dele. Que ele é de grande ajuda aí dentro do seu terreiro, não é não? Sim. Só que é assim, respeito é bom e eu gosto. E não me chama pra fazer sacanagem não, que eu não faço mais não, tiozão. Não faz. Tô querendo evolução aí do tiozão, hein? É. Tiozão também pode, por que eu não posso? É de qual que é? Que recado você dá para os terreiros que não atuam... É, tiozão, tem um certo preconceito. Com a linha de mirim, já até sabia que eu ia falar. Tem um certo preconceito aí, eles não me aceitam, né não? Não? Eles não me aceitam por causa do preconceito. Que aí já escutaram muita balaela, você entendeu? Olha. Muita coisa errada aí, só que ninguém chama lá. Nós pra trabucar lá dentro, não. Tá pensando que nós vai levantar a saia das tiazona? Vai pegar na bunda das tiazona e de qual que é? Eu nunca nem fui encarnado, não sei nem como é que eu pegar na bunda de uma tiazona e de qual que é, para com isso. E outra coisa também, para de falar que Exu Mirim chega dentro de um terreiro pra fazer a sacanagem. Tem que tirar isso do próprio vocês mesmo, tiozão. Isso é coisa de vocês mesmo. Nossa. É aquela coisa de como é que vocês falam aí? De uma tal de vou deixar pra depois, entendeu? E aí vai só passando. E tem tanto Exu Mirim que quer trabucar. Fih, que você nem sabe. Nossa. O tanto de Exu Mirim que tá precisando aí, ó. De trabucar, fazer a diferença. Agora, se todos ficarem pensando que nós é o mal, não vamos conseguir nunca espreitar não, tiozão. Que ninguém respeita nós, de qual que é? Pensa aí que nós é escória. Escória é os quilombão aí que tá aí fazendo bagunça, né não? Aí vai, recebe um Exu Mirim aí e começa a fazer umas montas de sacanagem aí, fala que é chumirim e aí pronto. Aí fala que é chumirim, é tudo um bando de ignorante. Aí de qual que é? Fui aí num terreiro aí, umas duas aí pra trás aí, tiozão. Tinha um lá se achando lá. Deu uma voadora nele que foi bater lá fora, né não? Nossa. Eu acho brincadeira não, tiozão. É, não vem com esse papo pra cima de mim, não. E há de quem pensar que eu sou diferente. É isso aqui que você tá vendo. Uhum. E outra coisa, vou falar demais agora. Uhum. Chão não é pra Exu, não. Sacou? Uhum. Tô sentado no chão porque não me deram sentante. Porque senão eu tava sentado de perna cruzada, né, não? Uhum. Eu sou humano, mas eu sou respeitado. Uhum. Agora, não vem me colocar também dizendo que Exu Mirim é do... da escória lá da podreirão, me pôr pra sentar no chão ou me levar num terreiro, tudo danado, não, tudo podre, fedido. Gente, qual que é? Tá me tirando? Não é assim que funciona não, tiozão. Vamos mudar aí a expectativa das ondas. Tá fumando muita maconha. Maconha? Sabe que uma vez eu fui ver uma paradinha num terreiro. Cheguei lá, tinha lá o Exu Mirim. Esse não voltou mais, né não, tiozão? Porque eu já dei um jeito nele. Sabe como é que funciona, né? Sei. Chegou lá, tava fumando lá uma maconha, tiozão, falando que tava incorporado o Exu Mirim. Que isso? Que isso? Digo eu, tiozão. De qual que é? Tá me tirando? Não, assim funciona não. Eles têm uma cabeça. Esse não volta mais. Sabe? De qual que é? O médico tá achando que ele sabe de tudo. Tem médico que pensa que é o que entende tudo, né? Não, que sabe de tudo, fala demais, tiozão. Conversa demais, escuta pouco. Eu falo demais, mas eu posso ficar falando aqui um tempão pra você que você vai me entender, né não? Vou mesmo. Tô dando bom conselho, né não? Tá dando. Tô abrindo as mentes por aí fechada, né não? Só. Agora tem uns aí que conversa, não aproveita nada, tiozão. Só conversa da boca pra fora aí, de qual que é. Ainda vem pôr meu nome, porque falaram que era Exu Mirim, nem nome tinha. E disse que queria fumar uma maconha porque é Exu Mirim. E de qual que é, né? Porque eu falo desse jeito, que eu sou maconheiro não, tio. Sou maconheiro não. Nem gosto dessas paradas, só fico no meio dos que tá nessa evolução aí de parada e de cabeça dura, entendeu? Mas eu tô ali pra dar essa doutrina, né não? É. Tô ali pra ajudar eles a sair dessa vida aí miserável deles. É isso aí que eu tô, tiozão. Nossa. É, confunde demais as coisas. Aí vai virando aquela bola, saca? Sim. E vai virando aquela bagunça, né não? É. E aí depois sobra tudo pra nós. E depois, acredite se quem quiser, que nós estamos em evolução. Nossa. Se quiser acreditar, acredite. Se não quiser, aperta o botão de foda-se. Ixi. E vai se foder. Uhum. Claro. Aí, tranquinho. Estamos aproximando dos 5 minutos finais, mano. Já tá acabando aí a correria? Já. Foi muito de perto, não? Foi. Passou muito rápido aí. É. Queria falar mais, eu venho tão pouco aí. É mesmo, fala mais então. Tchauzona aí não me chama muito, não? Saca? Sei lá qual que é aí. Preconceito ela não tem, não. Saca? Porque senão não tinha me colocado firmado ali, né não? É. Só por isso aí eu vejo que ela não tem preconceito. Mas tem que me chamar mais, né não? É. Eu preciso mais aí de fazer minhas giras aí. Agora eu vou falar uma coisa, na hora que as coisas apertar por aqui, tiozão, aí ela vai me chamar, né não? Vai me chamar, tem certeza absoluta. É. Aí vai lembrar de mim, né não, tiozão? Vai. Pois é. Mas tá bom, não tem problema não. Importante é lembrar, não posso ser esquecido, né não? É. Igual tem muitos aí que já me esqueceram. Usaram de mim, usaram da minha energia. E aí viraram as costas pra mim, né não? Olha. Porque ficaram com medo de mim. Mas é assim. O mundo de vocês é cheio de muito grilo. É muito cheio de muita onda. Sim. Então essa onda de vocês, esse grilo, essa coisa complicada que é vocês. Tiozão, vocês é muito complicado, saca? Uhum. Eu fico muito perto de vocês, eu fico assim meio doidão. Sem usar droga, né não? Eu já fico doidão. Porque vocês têm uma cabeça muito doida, vocês falam de mais coisa que sem nexo. Então assim, você quer que eu fale uma mensagem aí? É. Pros trutas? Isso. Então vamos lá. Aí, trutas, vocês que estão me ouvindo, tá me vendo aí, ó. É. É tudo firmeza, sacou? Sou Exumirim Tranquinha. Tô trabucando aí, tô fazendo as coisas do jeito que é pra ser feito. Tô mudando aí minhas caminhadas. Tô lutando aí, igual o tiozão fala, tô mudando minha doutrina, tô começando aí a equilibrar aí essa coisa do plano espiritual que precisa de mim. É claro que eu trabuco demais. Quem sabe que tem Exumirim, sabe que tem um truta chegado. Que quando a coisa complica, me chama que eu resolvo. Que combateu, levanta o Emirim. É. Essas coisas todas aí, entendeu? Já é, já é. Então muitas das vezes, vocês aí ficam aí me recriminando, falando que não sabe, falando demais de qual que é. Uhum. Muda aí a parada das ondas da cabeça. Uhum. Vamos começar aí a pensar mais, vamos começar aí a pôr a boca aí pra falar mais coisa útil, entendeu? Uhum. E outra coisa, precisou de mim, é só me chamar. Não, não é porque eu falo desse jeito aí, todo cheio das coisas diferenciadas, que eu preciso de ser tratado diferente também não. Eu preciso de respeito. E se vocês me der o respeito de vocês, eu trabuco de boa. Só que assim, é trabuco de boa, não tô aqui pra derrubar ninguém não. Pelo contrário, tô é pra levantar. Se vocês soubessem dar valor aí em mim, tem certeza que vocês estavam trabucando direito aí, ó, nos terreiros de vocês. Uhum. Porque muitas das vezes vocês esquecem de uma força maior, né não? É. E aí fica aí com preconceito aí, ó, na cabeça, batendo que nem martelo de qual que é. Vai lá, faz uma gira de mirim aí, ó, põe nós pra trabucar. Que nós vamos mostrar que veio, só que é o seguinte. Não põe médio abiloado não, doido, drogado não, vocês vão se lascar. Ué. Porque muitas das vezes, o que está oculto no médio aflora, né não, tiozão? É, isso mesmo. É, aflora. Sim. Às vezes aí o médio aí quer dar um de malucão aí, quer dar um de doidão, passar uma na bunda das tiazona, aí fala que tá incorporado aí, que é com Exumirim, de qual que é. Vocês viram passando a mão na bunda de alguém aí? Nossa. Eu respeito pra ser respeitado, né não? É. Então assim, ó, quando for fazer uma gira aí, ou tiozão, ou tiozona aí, para aí, põe os médios cabeça firme. que os médicos têm que ser melhor do que o esperado. Porque se não é melhor do que o esperado, vem bagunça. Aí a bagunça não vem pôr meu nome no meio dessa bagunceira aí não, que não é culpado disso não. Então aí, ó, vai tirando o preconceito da cabeça, vai mudando as paradas aí, vai mudando a zona da cabeça e vai diferenciando que a energia é boa. E eu tenho certeza que vocês ainda vão precisar de nós. Oh. Só que aí, tá com preconceito, vai procurar aí, né não, tiozão? Sim. Tem não, que tem que procurar? Tem. Tem que procurar, tem que estudar aí, tem que fazer as coisas certinhas, né não? Tem. Tem alguma dúvida aí, ó, vai fazer as coisas certas pra descobrir quem é nós. É. E outra coisa, se não tem nada que fala de nós, pergunta pra nós. É. Né não, tiozão? Sim, pô. Que melhor do que falar com estudar alguma coisa, traz nós no terreiro e pergunta aí. Nossa. De qual que é, eu escrevo até um livro se quiser. Ó. É não, tiozão. Sim. É assim que funciona. Sim. Porque não adianta você ficar com medo do que você não conhece, ou ficar deduzindo algo do que você já viu, né não? É. Que você viu algo diferente, é. Vai deduzir que é tudo igual? Nossa. De qual que é, tem tantos aí que nascem aí, sem caminhar, e moram as ruas tá caminhando, não? Sim. Pronto, é assim que é explicado. Oh. E que essa história que vocês têm, dizer que o mundo gira e vacilão roda? O mundo gira e vacilão roda, é isso aí mesmo. Porque muitas das vezes o mundo tá girando e os vacilão tá pensando que sabe demais, não? Aí tem um momento que o vacilão vai rodar, sabe? Pode demorar umas luas aí, não? Porque tudo tem um momento certo de se acontecer. Uhum. Mas o vacilão que pensa que é o bichão, uhum, vai, o mundo vai rodando. Vai chegar um momento que ele também vai rodar, não? Nossa. Então quanto mais esperto, quanto mais pensar que é o inteligente, que é o culto, é, o mundo tá girando e o vacilão vai rodar. Oh. E vai chegar um momento que ele vai rodar e não vai saber nem onde vai parar, porque vai estar tão tonto de tanto rodar que ele não vai saber onde ele tá, né não? É, só é. Então pronto. Aí, Tranquinha. Gostei, você é meu truta, hein? Eu sou seu truta. Tô te dando apenas aí um... É. Uma caminhada segura. É isso que eu tô fazendo com você. Já é. Porque muitas das vezes, tiozão, você está assim meio... Aí fica todo aí, tudo me olhando aí, com essas caras, tudo desbabacado, né não? É. Que é diferenciado, né? É. Vou falar que é diferenciado, porque é diferenciado. Sim. Não tem nada parecido. Aí os tiozão que vai ver aí, o seu trabuco, vai falando, vai ficar também assim, né não, tiozão? Vai. Meio assim esbabacado, tipo, que coisa é essa? Parece é do truta. Pá, o truta fala muito giro, o truta é, tem uns manejos muito estranhos. Mas de qual que é, não importa o que que eu faço. Importa o que que eu sou, né não? É. Importa a minha força, o que vocês necessitam dela. Esquece de parar de aparência, de qual que é. Para que essa mania de ficar olhando pra alguém dá valor na aparência, tiozão. Oh. Vocês têm que parar com essa mania. Se é feio, eu não falo. Se é burro, também não falo. E de qual que é? Vamos começar a conversar com os feios. Vamos começar a falar com os diferentes. Eu sou diferente, mas quero respeito, né não? É. Tiozão, depois que soltou, falou pra mim aí, pra mim ficar à vontade, né não, tiozão? Aí eu vou me soltando. É. Cheguei um pouco assim, meio diferente, né não? É isso aí. Mas aí vai melhorando, né não, tiozão? Vai, vai. Porque vai se soltando aí não, que o tiozão ele é meio preocupado com essas paranoias. É. Fica aí preocupado com as coisas aí, ó, viaja muito, entendeu? É. Então muitas das vezes ele quer que a coisa saia muito bem feita. Eu falei pra ele, preocupa não, hein, tiozão, ó, é nós. Firmeza, pô. Firmeza e pronto. Ha. Confia em mim, você sempre confiou, que eu não vou fazer nada pra decepcionar você não, hein? É. Não, não. Pronto. É. E saiu do jeitinho que você queria. É mesmo. Até eu ia falar pra você, porque você é meu truta, conversa com o tiozão aí, se você não pode ficar mal um pouco, pô. Ah, o tiozão tá ali, né? Meio impaciente, né não? O que ele falou aí. É. Aí, mirinho, você é muito engraçadinho, né não? Você tá tirando o tiozão. É. Tipo assim, você vem, pá, tá conversando demais. E eu mesmo falei muito pouco. Pô, é verdade. O tiozão falou muito pouco aí, né não? Ah, ele falou. Aí fica assim aquela coisa, sabe? É. Não é por nada não, tiozão. É. Eu falaria com você Momento que você quiser ser, que eu já demoro tanto pra vir, né não? Não é. Aproveitar as caminhadas dessa boa. É, mas barão tem que ter respeito com os barões. É, quando ele manda, a ordem dele é a ordem dele, né? É. Não, tem que respeitar aí, ó. Não, mas tá bom, já elucidou bastante as pessoas, né? É, eu queria isso aí, né não, tiozão? É. Eu queria aí tá fazendo a diferença. Eu queria ser mais entendido. Oh. Só isso que eu quero, saca? Oh. Eu quero ser respeitado pra poder respeitar. Oh. Parar com esse lance aí que eu sou a criança maldosa, saca? Eu não sou criança maldosa não, tiozão. É. Eu sou de boa e nem criança eu sou. É. Sou um adolescente, nada de rebelde também. Não. Rebeldia é uma coisa que eu não aprendi a ser. Só que aí, esse jeitão meu aí, essas coisas aí, aprenda aí no mundo dos seis aí, essas paradas doidas. E vou aprendendo, porque eu só convivo com eles, não. É. Tô ali no meio pra ajudar, tô ali no meio pra fazer a diferença. Uhum. E pronto. Agora eu tô em todos os sentidos, precisou de mim, é só chamar. Kiko bateu, levantou, é mirim. É mirim. É mirim. Já é. É mirim, só antes de você ir embora, dá um conselho que eu pedi até... Pra quem tá escorregando, tá com fraqueza pro mundo das drogas, que conselho está pra essa pessoa pra superar isso, pra não ir, pra parar, se é bom? É, muitas das vezes, não, tiozão, tem que ter uma certa preocupação. Uhum. Mas tudo que se entra que não foi de nascimento é fácil sair, né não? É. Só falta aí ter um desenvolvimento aí da cabeça, cérebro e coração. Se você veio lá, era uma criança, né não? É. Não fazia nada de errado. Tem aí um karma, esse tal de karma aí, isso aí é bem complicado. Procura aí um canto, né não? Procura aí Deus, procura uma religião, procura aí um truta chegado pra trocar umas ideias maneiras, entendeu? E outra coisa, precisou, me chama. Eu vou ajudar nessa parte aí também. Porque eu não gosto de ver os manos muito doidos, não. Os manos muito doidos é que nem você falou, entendeu? Gira, gira e cai, não tem jeito. Roda, né? É, vacilão vai rodar. Porque tem um momento que tudo vai passar, né não, tiozão? É. Tem um momento aí que os truta, que acham que é os entendidos, vai chegar um momento que não vai dar conta. A casa vai cair pra eles mesmo, tiozão. E cai, tiozão, isso aí é mais do que certo. Uhum. Aí chega um momento que o tiozão tá lá se achando bambambam, né não? É. Se achando entendido, se achando poderoso, que eu entendo de todo, que eu sou bichão. Aí a casa cai. Aí quando começa aquela coisa de casa cair, tiozão, acabou, não tem mais jeito de sair não. Então antes da casa cair, vacilão, acorda. É não, tiozão? É nós. Acorda aí, vamos sacudir, vamos trabucar, vamos fazer a diferença, né não? Correria. Porque se é aquela coisa de parar, vamos parar, né não? É. Agora se não quer, karma aí, né não, tio? Aí você vai ter que começar tudo do começo de novo. Mas se precisar de mim, me chama que eu ajudo aí. Não sou muito de muita conversinha não, né não, tiozão? É, ficar passando a mão na cabeça já não, tiozão. Escorreria minha é meio complicado, só aguenta quem tem peito, né, tiozão? Mas se me entender bem... Vale a pena chamar. Tá de boa. É. Aí tem ajuda. Mas aí os vacilão de plantão aí, ó, que tá me escutando, presta atenção. Correria só tem pro lado, saca? A destruição tá pro outro. Aí você escolhe o caminho. Vacilão vai girar e vai cair. Ou agora, ou mais tarde, não importa. O momento que vai cair, né não, tiozão? Sim. Vai cair a qualquer momento, vacilão cai. Vai. Tá certo. Tá certo? Já é. Tem mais alguma coisa aí pra trocar ideia comigo, não? Ô, oh, passa outra mensagem final. Ah, tiozão, é isso aí que eu tava falando, né não? Chegada aí, truta, meu. E outra coisa, vou falar outra mensagem. Fala. Agora eu não vou falar pros truta, porque os truta já me compreendeu na... Já. Na onda deles aí, não? Já. Mas eu vou falar em relação... aos trutos, tiozão, e as tiazona que tá aí tomando conta dos terreiros. Põe aí uma linha dura aí dentro, porque tem muita coisa bagunçada na horinha de passar a vassoura, entendeu? Pô, o mirim aí pra começar a girar aí dentro, pô, fazer a limpeza aí. Tá passando o momento. Tem coisa aí que tá mal explicada, mal entendida. Só que aí começa um grande problema, não, tiozão? É. Quando começar a girar e a cair, aí esqueceu de mim, não, que eu tô só avisando a correria, não? A correria tá quase começando. Então tá no momento de vocês pararem aí, tiozão. E tiozão, pôr a mão na cabeça, na consciência aí, e pensar que tá no momento de mudar, de fazer a coisa diferenciada. Que nunca, pra vocês, jamais, vocês vão pensar que não vai ter alguém que não descubra aí, vacilão. Vai ter alguém que vai descobrir. E quando descobrir, aí a peteca vai quicar e vai cair, sacou? Aí o problema é de quem tá embaixo pra ver aonde que essa peteca vai cair, saca? Uhum. Aí já não tem jeito, já não tem jeito de sair mais do rumo. Vai chegar e furar o zóio. Assim é um jeito de falar, não? É. Não é porque eu vou falar que vou fazer furar zóio de ninguém, não. Queimar o filme. Eles entendem aí as coisas tudo muito louca, né? É, é. Aí não tem jeito. É. Mas é só pra vocês compreenderem como é que funciona. Aquela lei, saca? A lei do retorno. Tá sacando como é que funciona? Sim. Funciona desse jeito. Olha. Se você faz o bem, você recebe o bem, não, tiozão? Se você faz o mal, você recebe o mal, tiozão. E pronto, a correria tá feita. E é só isso aí, né? Correria tá feita. E quem chamar o menino se arrepender depois de ter chamado? Porque como é que é, tiozão? Se alguém chamar o menino e falar assim, nossa, ele não tem um jeito muito duro de resolver as coisas. Aí não tem jeito de correr mais não, não, tiozão? Chamou, eu tô lá firmado, não? Aí vai ter que andar pela minha doutrina. Olha. Aí não tem jeito de correr mais não, tá firmado, acabou. Só vai ficar quem aguenta. Quicou, bateu, balançou, é mirim, não? Você vai aguentar, você fica, não vai aguentar, sai fora. Pega andando, né não, tiozão? É isso aí que funciona. Só. Se vai aguentar é bom. Que quando tem alguma ajuda aí, só me chamar. Mas vai ter que aguentar também, hein, mirim? Então. Bom, então o recado tá dado pros terreiros. Que até... E por que que até hoje não fizeram uma linha pra mirim, igual faz uma linha pra Exu, pra caboclo, pra marinheiro? Não, tiozão, porque eu sou o único, né? Eu sou o único, não tem mais na minha linhagem. Você tá entendendo? Uhum. Eu não tô igual o tiozão, tem aí uma linhagem atrás dele, essa coisa toda. Não, eu sou o único, eu sou o dono do nada, você tá sacando? Uhum. Sou dono diferente. O nada é do tiozão, sou dono do vazio, saca? Certo. Então assim, muitas das vezes pensa que o vazio não tem ninguém, tô eu lá. Uhum. Entra com respeito, tá sacando? Uhum. Então muitas das vezes eu não tenho mais, nem atrás nem na frente, eu faço o trabalho peso todo, sacou? Certo. Você viu tanto que a minha energia é diferenciada. É só isso. Tá dizendo que não tem outro tranquinha? Não, não tô dizendo que não. Tranquinha pode ter das outras, é, assim como é que fala? Eu sou tranquinha do tiozão, né não? É. Que é o das almas, né? É. Trutão das almas. Aí eu venho das almas também. É. Tá entendendo? Sim. Mas aí tem outros aí, que é das outras linhas do tiozão deles lá. Tá, que é o tranca, não sei das quantas lá. Beludinho. Pau, que não me importa aí, qual que é deles. Aí eles trabucam de outro modo. Mas tá tudo na mesma... Falange de mirim. Na falange de mirim, é isso aí. Claro, claro. Pode, tamo junto. Pode ter um outro terreiro com tranca rua das almas e ter um tranquinho lá também. Pode ter, não. Se me chamar, tô lá. Mas pode se ter. Quer fazer as coisas certinhas, me chama. Se quer uma ajuda aí, firmeza, me chama. Uhum. Mas se quiser andar de errado também, não me chama não. Porque se me chamar, eu vou é sair dando voadora pra tu quanto é lado. Se tá é errado. Assim. Pra consertar. É assim. Pô. Tiozão, deixa eu te explicar de qual que é. Vai lá. Se eu não fazer isso, eles vão começar e vai continuar me usando, né não? Nossa. Eles vão continuar usando a minha energia, tiozão. Estragando com o nome da falange. Aí não adianta, tiozão tá fazendo a parte dele e eu tô sem fazer a minha, tiozão. Oh. Não pode, tiozão. Isso demorou tanto tempo pra acontecer. E eu não vou perder essa caminhada aí não, tiozão. Não. Aí se vir me usar pra outras coisas aí, tá fora. Fora. Tô querendo mais essas caminhadas não. Tô fora. Você tá entendendo, tiozão? Tô. E assim, você vai conhecendo é por esse lado aí mesmo. Então vai ser bom abrir uma gira pra mirim. Vai ser muito bom. Vai trazer aí um axé mais especial. Oh. Vai ser uma coisa bem doida. Claro. E como é que, às vezes, pode acontecer de chegar ao mirim não doutrinado, não tem isso? Com certeza, né, tiozão? É, porque ainda estão indo aprendizado ainda, né, não? Como é que doutrina? Aí depende aí do terreiro, né, não? Uhum. Começa a ir mudar as coisas aí nos terreiros bagunçados. Uhum. Porque se me chama num terreiro e a coisa tá bagunçada, eu vou levar do jeito que tá, né, não? Eita. Mas não é assim, tiozão? Sim. Se você tá ali dançando, né, não? É. E a dança é pra um lado, você vai pro outro, você dança conforme o que tá dançando, né, não? É. Então assim, funciona. Aí se você me chama lá no terreiro, a coisa lá dentro tá bagunçada, até o tiozão é bagunçado, é. De qual que é? Como é que eu vou fazer a coisa diferente, tiozão? É. Tem como aí? É. Aí fica complicado pra mim, né, não? Sim. Então eu entro assim, aonde eu sou chamado. É. Mas aí como a doutrina está começando a ser mudada, né não? É. Que eu faço? Eu dou uma espiadinha, dou uma giradinha para lá, outra para cá. E vou dando uma prestada de atenção, né não? É. Se o tiozão lá tá andando direitinho, aí é tá liberto, tá na moral. É. E pronto, eu entro já com tudo. Porque aí eu vou ter uma doutrina, né não, tiozão? E é o que tá precisando. Uhum. Se o tiozão não der um jeito de mudar as doutrinas dele, não tem jeito de eu mudar nada também não, né não, tiozão? Que eu, como é que eu vou fazer se o tiozão não ajuda? É de qual que é? Tiozão aqui tá ensinando pra mim. Tem muita coisa ainda pra ser mudada. Mas eu vou devagarinho, tá bom? Tá bom. Devagarinho eu vou chegando e vou começando a fazer a diferença. Já é. É aquela coisa, se me entender e se me aceitar, tiozão, a coisa rola. Uhum. Só que você tem que me aceitar do jeito que é pra ser. Só que o tiozão lá tem que ficar junto comigo, né não? Uhum. Senão não tem mudança. O tiozão não muda, eu vou mudar também. Tá antes qualquer. Tem jeito não, hein? É. É isso aí. Demorou. Ô, oh, Tranquinha, muito obrigado de... Eu que agradecer aí, participar do Diálogo com os Espíritos. Eu né? tenho muito de agradecer aí pela oportunidade, tiozão. Isso é muito sério, é. Esse trabalho seu aí é maneiro. Gostei aí, viu? Pô, valeu. Da conversa, porque isso aí, ó, vai dar um entendimento diferenciado aí pros truta que tá lá me vendo, né não? Vai. Aí, ó. É. Tamo junto, né não? Na força. É isso aí. Ei, salvo você que eu salvo eu, não, tiozão, agora tá firmeza. Dois tá firmeza, agora eu tô aí. Bom pra fazer o tempo pra fazer, não, tiozão? É. É assim que funciona. Ei, então vamos fazer aquela coisa bem bolada. Vamos. Você continua aí o que você faz pior e eu continuo daqui o que eu faço pior. Tá já certo? Já é. É nóis, não é? É nóis. É nóis. Aí, salve a banda de vocês, que eu salvo a minha aí, banda de tudo. Valeu aí pra vocês. Salve a força, senhor. Ele agora vai voltar pra sua intrusa, ele vai trabalhar. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse congá. Nem a Mariazinha fazer. Mãe Úrsula. Oi. Como é que é a incorporação do Xumiri? Assim, Como você fala, tipo... Diferença de Exu e Exu Mirim. Na hora de chegar, na hora de sair, o antes e o depois. Aí o antes, ele é muito pesado, né? Uhum. É um peso diferenciado, energia diferenciada, uhum. Muito diferenciada. É. Dá um peso, assim, nas costas, aí dá uma coisa diferente nas pernas. O de Exu eu acho que é mais de boa. Porque eu trabalho muito, né, mais com o seu tranca. É. Eu não trago, quase não trago ele. Eu trouxe ele, acho que até hoje, uma vez ou duas, se eu tiver enganado. Então, assim, é muito diferente. Uhum. A energia é diferente. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez por esse esforço. Eu que agradeço. Pra gente poder passar para as pessoas mais essa mensagem, esse conhecimento. Eu que agradeço. Graças a Deus.